Graça e paz, irmãos, irmãs, é com muita gratidão ao Senhor, muita gratidão, que nós temos a alegria, gratidão e alegria de ler com vocês mais um capítulo da palavra do Senhor. Lembrem sempre que a nossa devocional, assim como outros devocionários, mas esse é um trabalho de devocional no WhatsApp, no mundo digital, tem uma característica fundamental, essencial, um alicerce. E o alicerce é a leitura de um capítulo da palavra com os irmãos que ouvem no WhatsApp e depois podem ouvir no blog. Tá bem? Esta é a característica, essa é a marca, esse é o objetivo, a leitura de um capítulo da Bíblia por dia para fazer a devocional. Então, qualquer comentário que nós fazemos visa que você visa a sua melhor compreensão desse capítulo. Pode ser uma nota de rodapé, com alguma informação histórica, com alguma informação linguística ou de conjuntura. Pode ser uma palavra pastoral que normalmente nós dizemos duas, três palavras durante a devocional, momento de devoção, né? Nos devotamos ao Senhor, voltamos para Ele, entregamos a Ele as nossas vidas. Seja a palavra pastoral, seja o rodapé, na verdade são elementos complementares. Mas o objetivo central é a leitura bíblica, é a leitura de um capítulo da palavra do Senhor. Isso nos alegra muito o coração, a mente, o corpo, o ser como um todo. E hoje nós vamos fazer mais uma leitura, Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio capítulo 14, que tem três elementos fundamentais. Ó, isso já é uma observação da leitura, uma observação pastoral. Depois nós fazemos a leitura mesmo, né? Lembro a você que o nome desse livro em hebraico é Eler da Devarim. Estas são as palavras, ou seja, estas foram as palavras de Deus a Moisés no momento de constituição do povo de Israel. O povo de Israel estava se constituindo como uma nação. Já tinha um histórico dos pais, Abraão, Isaac, Jacó, José. Já tinha uma história. Já tinha a história dos descendentes de José e outros que nasceram no Egito e viveram, infelizmente, como escravos durante 430 anos. Então, eles tinham tudo isso. E tinham também uma coisa muito forte que você, que é mais novo, não sabe. Todos os outros líderes sabem, pastores, missionários, teólogos, sabem disso. Irmãos que são mais maduros, eles tinham uma coisa muito forte que se chama tradição oral, porque isso era transmitido, a experiência de Abraão, de Isaac, de Jacó foi sendo transmitida de geração a geração. Então eles tinham tudo isso. Mas eles ainda não eram uma nação. Não eram nação porque não tinham uma terra própria, embora a terra dos pais estivesse lá em Canaã, na terra chamada Prometida. Eles não tinham uma constituição. Eles não tinham orientações legais para o aspecto moral, para o aspecto jurídico, para o aspecto da saúde, para o aspecto das cerimônias. A Arca da Aliança, onde Deus se manifestava, ainda não estava no meio deles, ou seja, foi nesse período de deserto onde nós podemos caracterizar como o nascimento de um povo, o nascimento de uma nação. Se você quiser entender povo desde o princípio, não está equivocado, desde Abraão e assim por diante. Não está equivocado, mas como constituição de um povo que tem uma história. E essa história já caminha há milênios. Isso tudo foi forjado, foi estabelecido, foi orientado, em princípio, no deserto, quando eles saíram do Egito e ficaram 40 anos no deserto. Podiam ter ficado um ano e meio aproximadamente, no máximo 2 anos, porque eles gastaram cerca de um ano para a construção do tabernáculo, o lugar da adoração ao Senhor, da manifestação da presença do Senhor, da glória do Senhor. Eles gastaram cerca de um ano nisso, e você pode agregar mais um ano de caminhada, porque são 2 milhões de pessoas, há idosos, há crianças. Então, eles poderiam ter entrado em 2 anos. Se você quiser exagerar, para entrar todo mundo, tomar posse, as batalhas, 3 anos, 2, 3, 4 anos, no máximo. No máximo. Mas, infelizmente, o povo se rebelou contra Moisés, contra Arão, contra Deus, e acabaram ficando 40 anos no deserto. Mas o Senhor não tomou isso como perdido. Ele aproveitou o período do deserto para definir uma série de elementos, alguns eu mencionei agora, que constituíram a nação de Israel. A nação de Israel começa a ser forjada efetivamente como nação, que tem uma constituição, que tem preceitos, que tem orientações em todas essas áreas que nós mencionamos, lá no deserto. Depois isso vai se consolidando ao longo do tempo na história. Tá bem? Ótimo! Fico feliz de dar essa pequena palavrinha, porque sempre há pessoas mais jovens, ou mais jovens na fé, ou mais jovens por idade, ou mais jovens na fé, que ainda não tiveram essa oportunidade de ouvir essas histórias na escola dominical, na época da infância, da adolescência. Então, nós temos que pensar em grandes reflexões quando falamos com teólogos, pastores. E essas grandes reflexões estão presentes no texto. Quando nós lemos um capítulo da Bíblia, o teólogo, a teóloga, o missionário, a missionária, o pastor, a pastora, ele mesmo já é capaz de fazer a abstração e chegar averiguações, constatações e teses sobre esse período. Mas temos que lembrar dos iniciantes, tá bem? O capítulo 14 é um capítulo que tem três elementos importantes. Você pode até dizer, não, há mais, pastor. Então, né, os líderes, ótimo, concordo com você. Sempre, cada versículo, temos uma infinidade de coisas para aprender ao longo de um capítulo. Mas há três elementos fundamentais aqui. Primeiro, como eles estavam entrando em território ímpio, pagão, era necessário que ficasse claro para o povo de Israel que o povo de Israel era diferente. Adoravam um Deus único, invisível, Deus eterno, Criador dos céus e da terra, enquanto os outros povos adoravam divindades, com imagens de escultura, com cultos contrários à vontade de Deus, com sacrifício de crianças, com a mutilação do próprio corpo, né, da própria carne. Então Deus vai trabalhar nesse capítulo a necessidade de que nós entendamos que somos diferentes. Por isso a necessidade de metanoia. Não tem nada a ver com esse texto aqui. Diretamente, é um termo grego, é o nome do nosso canal no YouTube. Mudança de valores, mudança de mente, mudança de sentimento. Então, nós temos que entender que somos um povo diferente. Naquele momento, essa diferença se dava em algumas coisas que tem a ver com 4.000 anos atrás. Outras coisas são de conteúdo que não se perde, e essas coisas valem até hoje. Mas o fato é que nós somos um povo diferente. Se eles, os que não creem em Deus, ou creem em divindades pagãs, eles louvam e adoram de uma maneira, nós louvamos e adoramos de outra maneira. Se eles se comportam de uma maneira, nós nos comportamos de outra. Se eles comem algumas coisas, nós comemos outras. Naquele momento era isso. Até essa questão do comer, né? Da lei sanitária. Isso era muito importante para o povo de Israel naquele momento. E para nós cristãos, o que fica é a ideia, o conteúdo fundamental de que nós somos diferentes. Não exatamente pelo que comemos, também. Se nós estivermos depreciando, acabando com o nosso corpo, aí não estaremos de acordo com a vontade de Deus, porque o corpo é templo do Espírito Santo. Na verdade, é a nossa vida. É o templo do Espírito Santo. Então nós podemos pegar isso de conteúdo. Há um segundo elemento muito importante que diz respeito a flagelo, né? Especificamente a flagelo. Muitos desses povos não só sacrificavam crianças, mas se flagelavam. Pegavam chicotes e se maltratavam. Então nós não podemos fazer isso. Infelizmente, nós vimos na história da igreja, em alguns momentos, não vou entrar em todos agora, mas na Idade Média aconteceu isso, entre o movimento puritano mais exagerado, aconteceu outro tipo de flagelo, é o flagelo em relação à história, né? A pessoa se esconde da história. Movimento pietista também, né? Se todos vão ao cinema, nós não vamos porque somos cristãos. Se todos praticam esporte e nós não vamos praticar porque somos cristãos. Então isso é um outro tipo de flagelo e que não é compatível conosco. Na verdade, não precisamos disso. Podemos ir ao cinema, dando um exemplo, né? Cinema logo vai acabar, né? Poderá demorar um pouco mais, mas hoje está tudo vindo para o campo da informática, né? Para o celular e tudo mais. Mas mesmo assim, né? Nós podemos ir a um lugar de lazer e verificar tudo, ouvir tudo, ver o que é bom e seguir o que é compatível com a palavra de Deus e seguir. E o que é não compatível, nós temos que rejeitar. E em terceiro lugar, já para fechar essa abertura, nós temos que entender que nós somos de fato um povo separado do mal em todos os sentidos. E separados do mal, não vamos murmurar, não vamos nos alimentar mal, não vamos nos contaminar em termos de mente, em termos do corpo, vai nos contaminar? Então não. Não. Né? A ciência da saúde está aí para orientar que determinada coisa faz mal, então não. Fora vícios e outras coisas, né? Que são explicitamente más. Nós temos que entender que nós somos um povo que tem devoção, daí vem devocional. Nós temos devoção e consagração a Deus e devemos nos expressar assim. E nos devotar a Deus também, consagrando a Ele dízimos e ofertas, para você perceber que isso é uma prática antiga na comunidade de Israel e que depois foi mantida ao longo da história de Israel e da história do cristianismo também. É uma outra maneira de adorar, devolvemos nosso tempo, devolvemos nossos dons, devolvemos nossos talentos, devolvemos aquilo que Deus colocou na nossa mão. Por que o senhor fala devolver? Porque tudo pertence a Ele. Tudo pertence ao Eterno. Tudo pertence ao Criador, ao Libertador, ao Remidor. E se ele nos emprestou, colocou em nossas mãos dons, talentos, tempo, o tempo, né? Ministério, recursos espirituais, é para ser partilhado, recursos emocionais, recursos financeiros, é para ser partilhado. Porque com isso, nós expressamos o nosso amor a Deus, devolvendo a Ele como uma oferta preciosa, como fez Abel, perdão, entregando o melhor de nós. Não é só do dinheiro. Entregar o melhor de nós, como Abel, numa oferta agradável ao Senhor, primeiro a Ele, e depois entregando o melhor de nós, também para nós mesmos, procurando desenvolver ao máximo a sua capacidade, aquilo que Deus te concedeu, aquilo que você estudou, aquilo que você aprendeu, e também consagrando isso como uma expressão de amor, amor ao necessitado, amor ao levita, amor a aqueles que se dedicam à obra. É uma maneira de você devolver a Deus, a você mesmo e ao próximo. É isso o capítulo 14. Agora eu sei que eu posso ler e você, ao ouvir ou me acompanhar na leitura, vai verificar essas questões. Tá bom? Vamos fazer isso? Versículo 1 de Deuteronômio, contra as práticas pagãs. Sois filhos do Senhor vosso Deus, portanto, jamais vos marcareis com cortes no corpo, nem rapareis a frente da cabeça por causa dos mortos. Aqui é um versículo interessante. Não vamos rapar a cabeça por causa dos mortos, era uma questão cerimonial. Mas hoje eu tenho percebido, todos têm percebido, que no meio do jovem cristianismo que surgiu nos últimos 50, 100 anos, os irmãos cada vez mais vão se comportando como as pessoas da sociedade vão se conformando com esse século. Então precisam de uma metanoia, né? Porque diz assim Romanos, não vos conformeis, Romanos 12, não vos conformeis, não tome a forma desse século, mas transformai-vos. Você se transforma pela renovação do vosso entendimento. Aí que entra a palavra noia, mente, da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ora, os irmãos e as irmãs cada vez mais vão sendo condescendentes, vão sendo flexíveis com essa questão de marcar o corpo, tatuar o corpo inteiro, quando isso era uma prática de outros povos. Começa tatuando um pedaço do braço, daqui a pouco está tatuando o braço inteiro, depois as pernas e assim vai. Então, eu não vou quebrar a linha de coerência ao dizer assim que nós vamos bater nisso, contestar isso como uma questão cerimonial e vamos deixar outras questões cerimoniais, relativas. Não, as questões cerimoniais e muitas das questões sanitárias têm um campo de relatividade. Deus deu como uma ordem absoluta. E essa ordem absoluta, preste atenção, deve ser observada em seu conteúdo. Porque há elementos contextuais, jurídicos, que não se aplicam hoje, cerimoniais, que não se aplicam hoje, sanitários, que não se aplicam hoje. A ciência é muito mais avançada. Morais que já não se aplicam. Então a Bíblia não tem validade? Pelo contrário, a Bíblia vale sempre. E todos os versículos. Cada versículo. Mas você precisa aprender a extrair o conteúdo, fazer uma leitura madura. Senão, nós vamos ter que andar como Jesus andava, né? Com a sandália que ele andava, com as túnicas que ele andava. As pessoas que defendem isso, defendem e nem param para pensar numa série de coisas que elas não fazem. Porque era uma prática judaica de 2000 anos atrás, com Jesus. Não a morte de cruz, por exemplo. Entre outras, coisas do dia a dia, roupa, como eu disse agora, e outros elementos. Então, com que nós ficamos, pastor? Com o conteúdo, 100% do conteúdo. E para isso precisa de seriedade, para não abrir mão de determinado conteúdo e ficar com outro. Aí você se torna seletivo. Não. Você vai ficar com todo o conteúdo, porque toda a palavra. A escritura é inspirada por Deus. Todo o conteúdo, ponto. Agora, com o passar do tempo, você vai aprendendo a fazer a leitura da questão de contexto, ou seja, aquilo que diz respeito a 4 mil anos atrás, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, 2 mil anos atrás, e que nem sempre é possível transportar. E às vezes nem queremos. A forma de guardar os mortos, de enterrar os mortos, a consideração de que alguns doentes eram impuros, porque tinham lepra e outras doenças assim. Então, algumas coisas nós vamos, em todo o tempo, em toda a Escritura, nós vamos observando com esse devido cuidado. Mesmo assim, eu digo, irmão, irmã, atenção. Mesmo tendo dito isso, eu digo, atenção, porque é estranho olhar e verificar que todas as pessoas que não creem no Deus eterno estão absolutamente tatuadas de cima embaixo, de cima a baixo no corpo, e que os cristãos também vão se tatuando de cima a baixo e às vezes com figuras de tatuagem também, com figuras de bichos, de monstros, de coisas assim que são assombrosas e incompatíveis com a palavra do Senhor. Ah, mas e se eu tatuar versículo bíblico? Irmão, não precisa tatuar versículo bíblico. Você tem o versículo na sua Bíblia. A sua Bíblia está no seu celular. Então não precisa tatuar no corpo. Não estou dizendo que quem fez uma tatuagem um dia está condenado ao inferno. Não estou dizendo nada disso. Só estou fazendo um alerta. Vamos tomar cuidado para não tomar a forma desse século, para não tomar a forma desse mundo. E aqui, isso é tocado. Não rapareis a frente da cabeça por causa dos mortos. Isso é tocado, e jamais marcareis com cortes no corpo. Então não é para a gente passar desapercebido, tá bom? O que vale mais para mim, em termos de essenciais, de conteúdo, é que nós não venhamos a tomar a forma desse mundo. Agora todo mundo também está fazendo, no novo movimento cristão, todo mundo fazendo o templo pintado inteiro de preto, porque é bonito e causa um efeito especial. Agora, eu ia em bares do Bixiga, em São Paulo, onde as pessoas usavam drogas, e eu também, infelizmente, antes de me converter, e bebiam a noite inteira, e havia relances de prostituição, não era uma casa de prostituição, mas era uma casa de rock pesado, e tudo era preto, absolutamente preto, escuro. Nada contra a cor preta, mas hoje, 40 anos depois, a grande moda é fazer tudo de preto e solta fumaça. Mas não é fumaça santa, né? É aquela fumaça que se faz em shows. Então, vamos tomar cuidado para não perder o temor e o tremor de Deus, achando que agora nós estamos apresentando um projeto que os jovens vão gostar. É verdade, eles vão gostar, porque eles já estão acostumados com isso. Fora da igreja, eles vêm para dentro da igreja, é a mesma coisa. Então, está dentro, está fora, não tem problema. E aqui ainda eu acho que eu vou para o céu. Eu ouço a Bíblia, eu canto umas músicas de Deus. Irmãos, tomemos cuidado. Tomemos cuidado. Não quero ser conservador de modo algum. Eu já participei disso há 40 anos atrás. Só que eu participei num ambiente extra-eclesial, né? Fora da igreja. E hoje é estranho ver que as pessoas estão cada vez mais adotando isso como uma marca, jovens igrejas, e vão perdendo a verdadeira característica de um povo que segue ao Deus eterno, que segue a luz do mundo. Nós não somos, da escuridão, nós somos da luz. Versículo 2: Porquanto sois um povo consagrado a Yahvé, o vosso Deus, dentre todos os povos da face da terra. Yahvé vos escolheu para ser de seu tesouro pessoal. Se você quiser, pode colocar Elohim. Não comereis nada que seja impuro. Aí eu não sou a pessoa indicada, precisa consultar aí um nutricionista. Mas não devemos comer nada que seja impuro. Eis os animais, agora daquele momento, os animais de que podereis vos alimentar: boi, ovelha, bode, cervo, gazela, corça, bode montês, antílope, bode selvagem e o carneiro montês. Podereis igualmente comer de qualquer animal que tenha o casco fendido, dividido em duas unhas e que rumine. Entretanto, há animais, ou ruminantes, ou de casco fendido, de que não comereis: o camelo, o coelho, o rato silvestre, embora ruminem, não têm casco fendido, são proibidos para o vosso alimento. Nesse momento, Deus estava estabelecendo uma dieta: o que pode, o que não pode. Um preceito nutricional: o que me agrada e o que não me agrada. Deus estava estabelecendo para o povo de Israel que estava entrando, se preparando para entrar na terra prometida. Isso tem sentido. Tudo isso tem sentido. Cada animal desse tem sentido. Porque Deus mandou fazer isso e porque Deus mandou não fazer aquilo, porque ele mandou comer desse animal e por que não do outro animal? Então, nós temos que entender: Deus orientou tudo perfeito, com sentido, para aquele momento, e agora nós temos que perguntar ao Senhor aquilo que é agradável a Ele e que faça bem para nós. Entretanto, há animais ou ruminantes de casco fendido que não comereis: o camelo, o coelho, o rato silvestre, embora ruminem, não tem casco fendido, são proibidos para o vosso alimento. O porco também é abominável, porque o porco era considerado impuro, né? Embora tenha casco fendido, não rumina, portanto não podereis comer a carne desses animais, tampouco tocar em seus cadáveres. Porque o morto, seja pessoa, seja animal, era considerado impuro. Então, tocar nos mortos era um ato de impureza. De todas as criaturas que vivem nas águas, podereis comer somente as que possuem barbatanas e escamas. Há um livro maravilhoso. Bom, há um livro, não, há vários livros. Rabínicos maravilhosos que falam de cada um desses elementos e por que sim e por que não naquele momento. Tá bom? Contudo, não podereis comer nenhuma criatura que não tiver barbatana nem escamas. É impura para vós. Podereis comer qualquer ave pura, todavia destas não podereis vos alimentar: a águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, o avestruz, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o mocho, o corujão, a coruja branca, o pelicano, a coruja do deserto, o abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer espécie de garça, a polpa e o morcego, considerareis impuras e proibidas todas as pequenas criaturas que enxameiam, perdão, as criaturas que enxameiam, têm enxame e têm asas, delas não comereis, entretanto podereis comer livremente de todas as aves puras. Não podereis comer nenhum só animal que tenha morrido por si. Vós o dareis a um estrangeiro residente de qualquer das vossas cidades, e ele sim poderá comer de tal animal. Podereis também vender o animal encontrado morto a outros forasteiros. Todavia, vós sois o povo consagrado a Yahvé, o vosso Deus. Não cozinharás o cabritinho no leite de sua própria mãe. Então, você viu, é impossível agora, numa devocional, eu pegar esse livro, ou um desses livros, pelo menos que tenho, e dizer para você cada animal por que comer, por que não comer. Não é a minha intenção. Mas você pode fazer isso. O mais interessante, o mais fundamental, é dizer, Deus tem um motivo para manifestar essa palavra, para dirigir essa palavra. Estas são as palavras de Deus a Moisés. Deus tem um motivo para aquele momento, para o povo de Israel, naquele momento, daquela maneira. Isso que é importante. E hoje Deus tem uma palavra para nós. No nosso contexto, segundo as características que temos também, Deus tem uma palavra clara. Nós somos o povo de Yahvé, nós somos o povo do Criador, somos o povo do Libertador, somos o povo de Jesus Cristo, somos o povo do Espírito Santo, somos o povo do Deus único, invisível, mas real. Há um preceito de Deus sobre tudo. E é isso que eu quero reforçar hoje. Quem quiser pesquisar depois, vai olhar cada animal e o porquê que a cegonha não podia. O morcego a gente até sabe, por que que a garça não podia e assim por diante. Muito bem. Então somos um povo diferente. Comemos diferente, não fazemos, não marcamos o corpo da maneira como os outros marcam, não mutilamos o corpo, não fazemos aquilo que os outros fazem, porque isso é contrário à vontade de Deus. Nosso comportamento é outro, o nosso código de ética é outro, os nossos valores são outros. A nossa moral é outra, a nossa vida é outra. Ah, pastor, em algum momento eu pequei aqui ou acolá. Bom, irmãos, se arrependa do seu pecado, demonstre o fruto desse arrependimento sincero, mudando de vida e bola para frente. Principalmente você que se converteu já jovem. Então, vamos em frente. Mas é importante entender que nós somos o povo do Deus único e verdadeiro. Do Deus de Israel, do Deus da nova Israel, que é a igreja. E da única Israel que habitará o céu e a terra. Vamos lá para a última parte, a entrega periódica dos dízimos. Todos os anos separarás o dízimo de todo o trabalho da tua semeadura que a terra produzir. Diante do Senhor teu Deus, no local que ele houver escolhido para aí fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu cereal, do trigo, do vinho novo, do melhor azeite e a primeira cria de todos os teus rebanhos, a fim de que aprendas continuamente a amar reverentemente a Yahvé, o teu Deus. Contudo, se o local for demasiadamente distante para ti, e tiverdes sido abençoado pelo Senhor teu Deus, e não te seja possível carregar todo o dízimo, porquanto o local escolhido pelo Senhor para ali assentar seu nome é longe demais, troca o dízimo por prata, vende o dízimo, vende o seu produto por prata, e leve esse dinheiro ao local que o Senhor teu Deus tiver estabelecido. Então, olha só, todos os anos separe o dízimo de todo o teu trabalho, da tua semeadura que a terra produzir. Irmão, não é para separar e fazer continha de 10%. Por favor, separe o dízimo de tudo que Deus te concedeu. E entregue para Deus. Porque foi Ele que te concedeu. Como os irmãos que estão vacilando nessa área. Isso é uma constatação desde que você começa no pastorado. Todos os pastores que me ouvem podem confirmar isso. Infelizmente, alguns deles também têm essa restrição em sua vida, né? Mas nós temos que entregar dízimo de tudo. Mas dízimo não é 10%, é 10%, mas é 10% de tudo. Tudo! E se não for possível levar as coisas, troque, né? Hoje é mais assim, né? Troque por prata e leve o dinheiro ao local que o Senhor Deus tiver estabelecido, né? Nem é prata hoje, ouro, é mais o valor financeiro. Só tome cuidado para não cair na mão de arbutres, para não cair na mão de gente que fica enganando a igreja, falando só de campanha disso, campanha daquilo, para arrecadar mais coisas, enquanto centenas de missionários estão necessitados, enquanto centenas de dezenas, né? Centenas de missionários ou milhares, dezenas de pastores necessitam como sacerdotes do suprimento e não tem porque os irmãos não cumprem a palavra. Isso ficou lá atrás? Não, isso não ficou lá atrás. Você vai encontrar isso ao longo da Bíblia, vai encontrar nos profetas, vai encontrar em Jesus. Quando exorta um grupo de fariseus, vai encontrar na igreja primitiva, é o jeito de adorarmos a Deus. E eu fico assim, consternado, como é possível que o cidadão vá todo domingo à igreja e faça como se não tivesse ouvindo isso? Isso é inegociável. Isso passou pelo tempo. O que mudou? O que mudou no contexto? Não vai levar animal, né? Porque hoje as pessoas não trabalham a não ser no campo, né? Mas não vai levar geralmente o animal, porque não é o tabernáculo, não vai levar ouro, não vai levar prata. Geralmente vai levar o recurso mesmo, né? Mas o fato é que tem que entregar, tem que devolver. Porque foi Deus que deu, e Deus vai cobrar. Como o dom, como o talento, como tudo mais. Bom, chegando no tabernáculo, chegando depois no local que a arca ia ficar, depois chegando no templo, depois quando chegou Jesus e os discípulos através deles, depois na comunidade primitiva, depois na igreja ao longo desses milênios, infelizmente também muitos ainda são inescrupulosos, ainda, mas tem muita gente séria. Então lá poderás trocar a prata, o dinheiro, por tudo que quiseres comer, carne de vaca, ovelha, carneiro, vinho, bebida fermentada ou qualquer outro alimento que desejares. Então, juntamente com a tua família, comerás e te alegrarás ali na presença de Yahvé, teu Deus. Contudo, Quanto ao levita que mora nas tuas cidades, não o abandonarás, pois os levitas não possuem propriedade nem herança própria. E se eles são como nós, eu que estou falando com você agora, que decidiu viver para o rei. Posso dar uma aula aqui, outra ali de português, posso dar uma aula aqui, outra ali de história, de filosofia, posso usar um meio de comunicação, mas eu quero a palavra todo dia, a oração todo dia, Deus todo dia, eu quero Deus todo tempo, eu nasci para isso. Agora, se você nasceu para isso, ouça o versículo 27. Quanto ao levita que mora na tua cidade, não o abandonarás. E isso tem acontecido. Os irmãos abandonam aqueles que se dedicam integralmente. Os levitas não possuem propriedade nem herança própria, não tem salário, não tem nada. Dependem de você. Quando eu era pastor de uma denominação, de duas denominações que tinham recurso, isso era suprido pela denominação. Quando assumi o ministério missionário, então não tem mais isso, agora é oferta mesmo. Não abandone o levita, não deixe ele sem comer, não deixe ele sem remédio. Não deixe ele sem as condições necessárias para uma vida normal como os outros. Irmão, eu não estou falando só por mim, eu falo por todos aqueles que verdadeiramente entregaram a sua vida a Deus e Deus o chamou para servi-lo integralmente e essas pessoas aceitaram. Eu só quero servir, eu só posso servir ao Senhor. Se eu for fazer outra coisa, eu vou estar me constrangido. Ah, mas Paulo fez lá uma tenda. Irmão, primeiro você não entendeu nada do texto. Paulo fez uma meia dúzia de tendas. Ele não tinha tempo para fazer uma loja de tendas, nenhum comércio, nenhuma indústria, nenhuma microempresa. Ele não tinha tempo para fazer uma MEI, uma microempresa de tendas. Ele fez algumas quando a situação estava totalmente deficitária. Mas Paulo dependia da oferta da igreja. Primeiro você precisa entender direito, para não falar bobagem. E depois, ninguém plantaria o que Paulo plantou se tivesse aberto uma empresa. Porque isso demanda tempo, dedicação, esforço. E depois que você entendeu direito, então agora assuma o levita. Assuma os levitas. Não abandone os levitas, porque eles não possuem nada, a não ser a sua oferta. Seu dízimo e sua oferta. O dízimo trienal. Eu já falo dízimo porque normalmente a gente recomendou que isso seja dado na denominação, mas do jeito que a coisa está, parece que nós temos que voltar para o tabernáculo, quando as pessoas levavam direto para o sacerdote. Infelizmente também os filhos de Eli se corromperam e muita gente se corrompe. Agora, eu quero dizer a você, nós precisamos acertar isso para sempre. Acabar com esse assunto para nos dedicarmos a outros assuntos. O dízimo trienal, ao final de cada 3 anos, lembra da simbologia do três, virada na história completa. Festa do Purim, Ester e Ressurreição, né? Ao final de cada 3 anos, traze igualmente todos os dízimos da colheita. Traze todos os dízimos da colheita do terceiro ano. No terceiro ano, você traz tudo, armazenando-os em tua própria cidade. Isso para que os levitas, que não têm parte nem herança contigo, os estrangeiros, segundo, os órfãos, terceiro, as viúvas, quarto, que vivem nas tuas cidades possam se achegar, comer, saciar-se, para que Avé, teu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Ora, é claro, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva são sustentados pelos irmãos da igreja, que formam, no Antigo Testamento, as 11 tribos de Israel, sustentavam uma. Na comunidade cristã, são aqueles que sustentam o Mestre Jesus e os apóstolos, e depois, na extensão do primeiro século, sustentaram os apóstolos também, e assim por diante. Irmãos, isso é muito claro. E não faça isso. Não, primeiro, não deixe de fazer. Segundo, não faça de cara feia, né? Terceiro, não faça julgando: ah, mas será que tal pessoa vai usar direito? Ou será que tal pessoa cometeu pecado? Primeiro, cometeu o pecado, né? Cometeu o pecado, só que foi lavado pelo sangue de Jesus antes da fundação do mundo. Primeiro, cometeu o pecado. Então, esse seu juízo é inoportuno, porque você não é juiz, o justo juiz é Deus. E segundo, porque é óbvio que todos cometeram pecados. Só que cometeram pecados e todo aquele que nele crê foi remido. O sangue de Jesus está sobre a cabeça dele ou dela. Então, que em nome de Jesus essa palavra fale poderosamente ao seu coração, mostrando, em primeiro lugar, você não é igual aos outros. Em segundo, você nem come igual aos outros, nem faz práticas de flagelo igual aos outros. Terceiro, você dedica o dízimo ao Rei da Glória através dos seus sacerdotes. Meus irmãos e minhas irmãs, para encerrar, esse era costume nitidamente ímpio e pagão, consagrar os filhos, marcar as partes do corpo, isso é pagão, isso tem herança pagã. Se você já fez, agora foi, pede perdão para Deus, isso é pagão, isso não vem de Deus. Porquanto Iavé, o Senhor, jamais pediu flagelo ou mutilação do corpo físico de seus filhos e adoradores. Se eu perguntar para todos vocês agora: pode ser ladrão? Todo mundo vai responder não. Pode ser desrespeitar pai e mãe? Todo mundo vai dizer não. Pode ser ladrão? O que mais? Não sei. Lembre aí da lista, né? Pode matar? Não, não pode. Todo mundo concorda com isso. Agora, pode fazer o que todo mundo está fazendo? Mutilar o corpo físico? Tatuar abundantemente? Não! Porque você é diferente. Porque jamais Javé pediu flagelo ou mutilação do corpo físico. Na Idade Média, os monges se mutilavam. Depois, pastores, pietistas e puritanos se flagelavam para buscar santidade em um ou outro caso. Irmão, para com isso! E nós nos mutilamos muitas vezes, nos afastando da sociedade para dizer assim: ah, eu sou diferente, então eu não quero contato com o ímpio. Não! Isso não é um bom testemunho, isso é uma mutilação e uma soberba de dizer: eu sou melhor do que eles. Não é isso. É para viver em meio à sociedade e dar o testemunho. Queridos, Deus pede o sacrifício. E a mutilação é da nossa incredulidade. Ele pede mutilação da nossa arrogância. Ele pede mutilação da nossa maldade. Há, contudo, ainda hoje em dia, seitas que ordenam açoites, hoje, hein? Marcas, mutilações, como pactos de sangue aos seus iniciados, né? Hoje ainda há seitas que pedem pacto de sangue para os novos inseridos, neófitos, né? Novos na fé deles. Esses grupos religiosos nada tem a ver com Yahvé, nada tem a ver com o nosso Deus, o Deus verdadeiro e seu Filho Jesus Cristo. Portanto, o povo de Israel e os cristãos, por analogia, devem ser um povo distinto, santo, separado do mal, devem fugir dos argumentos e murmurações dos pagãos, dos alimentos que fazem mal, de tudo que possa contaminar a mente, o corpo, sua devoção, sua consagração. Também precisam se expressar claramente através dos dízimos de oferta. Que Deus abençoe você. Que você entenda hoje, você é diferente. É em tudo diferente. Só é ser humano igual aos outros e deve amá-los. Para amá-los, você tem que estar perto deles e manter um testemunho que cause impacto. Poxa, esse cara é joia. Essa senhora é uma senhora especial. Então, isso vai impactar. Agora, as outras questões de contexto considero já faladas ao longo desses 14 capítulos, ainda que eu vá repetir, porque sempre pode haver alguém novo. Então, nós temos uma lista, claro, dos que já estão arrolados, e é com ela que nós contabilizamos o número que acresce todo mês. Ponto. Mas as pessoas vão se inserindo, ou porque nós temos contato com ela, ou porque alguém indica, e aí, por isso nós temos que ter cuidado. Então, que você seja dizimista, que você coma aquilo que agrada a Deus e que faz bem para o seu corpo, aí não sou eu a recomendar isso, não tenho nenhuma competência para recomendar isso, mas tem profissionais dessa área. E terceiro, cuidado nos templos, nos cultos, para não querer se igualar às pessoas da sociedade, eles fazem assim, fica bonito, tudo preto, com fumaça, né? Fica tudo, parece um show, né? Vai atrair muito jovem. Tá, pode atrair, mas atrair pessoas, tem outras coisas que atraem também e não são de Deus. Então, lembre, essa devocional é para dizer, você é diferente, eu sou diferente, e nós temos que buscar essa diferença a cada dia. Ah, pecamos? Sim, pecamos. Já nascemos em pecado, em pecado fui concebido, diz a palavra. Mas também, antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia remido o meu pecado no seu sacrifício por mim. E isso está à disposição. Basta que eu creia no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, e os meus pecados estarão perdoados. Que Deus abençoe, fortaleça, e eu estou absolutamente alegre por mais uma devocional, por mais um capítulo, capítulo 14 de Deuteronômio, para a nossa devocional. Que Deus te abençoe e que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a consolação, o discernimento para ser diferente, fazer diferença em meio à sociedade, seja sobre nós. E sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus. E assim seja, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus te abençoe.